filho de Agri. Zeleque, o Amonita, Naarai, o Beerotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia. Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita. Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai. Adna, filho de Cisa, o Rubenita, capitão dos Rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitatita. Uzias, o Asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, o Aroerita. Jediael, filho de Sinri, e Joa, seu irmão, o Tisita. Eniel, o Maavita, e Jeribá e Josavias, filhos de Elnaão, e Itma, o Moabita. Eniel, Obed, e Jaziel, o Mesobaita.